valores. Como anda a sua escala de valores? Ser imortal que você é, tem buscado valorizar o que tem valor efetivo ou ainda tem dado importância às coisas efêmeras e fúteis? Tem ocupado seu tempo com coisas úteis ao seu progresso intelectual e moral? Ou somente com as coisas passageiras na busca de satisfações imediatas? Esses questionamentos devem ser uma constante em nossas vidas, ou pelo menos na vida daqueles que realmente anseiam por melhores dias. Alguns de nós dedicamos muito tempo relembrando ou lamentando o passado. Ou ainda, pensando no futuro próximo, nos esquecemos de viver o presente, o momento atual, o nosso hoje. O passado deve nos servir de lição, de experiência, mas é passado e não pode ser modificado. O futuro, esse sim, é construído agora, no momento atual, e não pode ser antecipado. Por vezes, a sociedade tem se ocupado com coisas que não contribuem em nada e até são prejudiciais ao desenvolvimento do ser. Exemplo disso, nós encontramos na mídia. Madre Teresa, que dedicou sua vida ao bem, fazendo das suas mãos uma extensão das mãos do suave Rabi da Galileia, atendendo os necessitados de Calcutá, dá menos ibope nos meios de comunicação do que uma luta de boxe, por exemplo. Homens se esbofeteando ocupam os horários nobres nos telejornais, nas revistas e em outras mídias. São pagos milhões de dólares para vê-los esmurrarem-se mutuamente e ficando insatisfeitos. Cientistas que dedicam a vida inteira comprometendo a saúde em busca de melhores dias para a humanidade são desconhecidos. Quase não se ouve falar deles. Os piores traficantes, assassinos, sequestradores, esses sim são notícia. Talvez esses venham a ser os ídolos dos nossos filhos, pois desses eles ouvem falar e muito. Assim, vale a pena pensar sobre o que temos valorizado, sobre que valores temos passado aos nossos filhos. Enquanto pessoas vazias dão respostas tolas quando entrevistadas, Madre Teresa expressou um pouco da sua grande sabedoria ao responder a um pequeno questionário. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais lhe faz feliz? Ser útil aos outros. O maior mistério, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Vale a pena anotar essas pérolas de sabedoria de alguém que foi um exemplo de vida, comprometida com os mais nobres e duradouros valores. Nas anotações de Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus nos chamou a atenção dizendo: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nessa frase curta e profundamente filosófica, Jesus nos deu uma fórmula infalível de avaliar onde estão depositados nossos verdadeiros valores, que é onde nosso coração está empenhado.